1-9-95, 1-9-95, 14, bom voo, 601. 3894, táxi autorizado via Alfa, informante da Juliette para ingresso. Alfa, informante da Juliette para ingresso, 3894. Só autoriza o táxi do 3897 após a passagem do voo na traseira? Confins, 1 minuto, cópia da autorização. Aguardo. Pessoal, com o campo, Vitor, Trindia Juliette. Trindia Juliette, chame torre 11895. 11895, grato, Julie. Bom dia. Boa tarde. Seu Salvador, batendo Vitor, Trindia Juliette. Julie, reporte na final da 17.012 no ajuste. Passará na final da 17.012 no ajuste, autoriza encurtar tempo. Autorizada. Torre Salvador, boa tarde, gol no 601, no ponto de espera da 10, pronto. 601, ali mantém 10. Ali mantém 10, gol no 601. E aguarde mais um pouco para iniciar, temos a aeronave da Avianca liberando agora a retaguarda, porém tem uma aeronave da companhia que está próxima a Juliette para ingresso e prosseguir até o portão 8. Aguardando. 3894, sede passagem ao Airbus da Avianca, após ingresso a Juliette, portão 8, agilizando medida possível. Sede passagem ao Airbus da Avianca, após o 08, 3894. 3897, após o Airbus da companhia passar a retaguarda, autorizado, puxa. Ok, após a passagem da companhia, autorizado, tá? 3897. 1273, cópia. 8-1-6-7. Boa tarde, controle. Gol na 567, cruza 1600. Gol na 567, contato radar, suba nível de voo 360, gole fito. 360, gole ou fito. Voador 1-9-8, aciona 5047. Duais, após a descida. Cruzamos novembro e desça para 1.500 pés via corredores. Ajuste 1-0-1-2. 1.500 pés, 1-0-1-2, 1-0. 0-4-7. É o transponder 119, um controle. 1-1-9-8, o controle 360 nível autorizado, chame pronto para acionamento, 1273. 119-8, vai chamar, gol 1273. Júlio, pouso autorizado, na 17, 160 graus, com 12. Júlio, pouso não, no 7, Júlio. 601, autorizado a decolagem, 140 com 10. Autorizado a decolagem, gol no 601. O meu combatão confirma em regresso para Salvador? Afirmativo, senhor. Esse para o nome, o pés, corredor Forte, Interlagos, reporte na rotatória. Nós poderíamos manter 1.500 pés, senhor? Autorizado. O meu combatão. Grato. mantém ponto espera então, 8 da 6, 259. O 6259 ali mantém, aguardando a separação por decolagem. 6259 ali mantém. Desolou para cancelamento, prossegue para o tráfego de Porto São Paulo. Gente. Torre Salvador, é o gol no 601, tá livre de chamar o controle? 198, 28, bom gol. 198, grato, boa tarde. 29, reporte Livrano. A lei da Bidev passa 2200. Gol no 601, no contato radar, subiu 360, saída da El. Subindo ao 360, saída da El, gol 1601, solicita pro de da El. Autorizado, foi da El, voa 601. Voa da El, voa no 601. Já tá pronto? Gente, decolagem com Proa Sul. Tô com o tráfego taxiando mais 17, o vento é uma centena com 10. Autorizado, Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste permanece no 0 no 2, bom voltando 3897. Juliette Alfa, confirmando no ponto espera 118, decimal 95, tá? 3897. Ok, bom voo. Obrigado. Qual o problema? Passar a ITAP ligeiramente abaixo de 5 mil? Sem problema, tô 3603. Ok. Corrida 6259, vamos ver. 6259 autorizada, decolagem 130 com 10. Autorizada, decolagem 10, 6259. Júlio, ciente, boa. Tá para o solo, guardião 01. 01, confirme POB, o piloto em comando. POB 02, comandante Aragão. Ciente, ingresso no axé, aguardando transferência. Ingresso no axé, aguardando transferência, 01. Prossiga para o axé, chama o controle, 19-8. 19-8, axé, 01. 3897, ponto espera, pistão 0, pronto. 3897, gente, mantendo ponto espera. Mantendo. Do Juliette, mantenha assim condições de usuário, Juera Cruz, reporte para ali. Controle, guardião 01. Guardião 01, prossiga. Decolou de Salvador, está na linha do litoral, tensiona pouso no TRE. Guardião 01, mantenha 5 condições visuais, litoral, reporte para pouso. Porta nacional para pouso, 01. Guardião 01, é 259-32-198, bom voo. 198-6259, boa. Salvador, muito boa tarde. A Xané 6259 vai cruzando 2000, perfil da El. Xané 6259, contato radar, do 360, saída da El. 360 da El, tem alguma possibilidade de voar da El, senhorita? Oceaner 6259, autorizado para o Odel. Gente, voa da Hamilton, Oceaner 6259, muito obrigado, senhores. Lima, tem pistola 0, 3807. 3603, autorizado ILS, XR, pistola 0, reposta estabilizada. Reposta estabilizada, 3603. Gol 1567, chame Centro Recife 260, até 288. 260, 288, boa tarde. Boa. Igual com o som de pouso, Guardião 01. Guardião 01, frequência livre. Frequência livre, 01. Alô Salvador, gol 1940, boa tarde. 1940, boa tarde, pronto, copia. Prossiga. 940 autorizado, Guarulhos 360, via periódico 50, ou com curva direita após decolagem, saída da El até Leda, após Leda direto Eudes, controle 119, decimal 8, aciona 5053. Autorizado, 360 para Guarulhos, via periódico 50, decola da 110 com curva direita, na Dael, Leda, após Leda, Eudes. 1198, o controle, e 5053 no transponder. Seguimento correto, chama para o acionamento com 940. 940. 3897, autorizado, decolagem, uma centena com 10. Autorizado, decolagem, então, 3897. Salvador, boa tarde, gol 9072. Gol 9072, descendo identificação, via bom, desce para 4 mil pés, ajuste na 02. Via para 4002, gol 9072. Confirma estabilização. Tá, estimativa, aguardando apenas o Glide. 3603, complete aproximação, torre 11895. 11895. Então, confirma a rotatória? Afirmativo, senhor. Gente, aposta na rotatória, visão com o campo. Aposta na rotatória, visão com o campo. Vamos ver para a rotação. Oi, Shelta 3603. Tarde, a Serra agora, para chegar a mão. 3603, posto autorizado. 110, centena com 10. Boa noite, é o TAM 3897, passando 2 mil pés na Dael Leda. TAM 3897, contato radar Sul 340, Dael Leda Eudes. 340, Dael Leda Eudes, TAM 3897, assim que autorizado, voa Eudes, TAM 3897. Verdade, vamos ver o dia da presente para minimizar o atraso. Confirma para o controle. Então, 3897, vai eu para minimizar o atraso. Presente, voa Leda, aguarde quadrar sua costa para voar eu. Obrigado. Com o meu papatão, confirma já visual com o campo. Simtax, gol 1273. Chamada gol 1273. Torre 11895. 11895, grato, bom TV. Tá. Salvador, aqui é o Romeu Capatango na proa da rotatória visual com campo. Romeu Papatango, reporta final da 17. Reportará no final de 3 milhas da 17, Romeu Papatango. Direita 219. Direita 219, obrigado. Chamei 6259, chame Recife 1, 3325, até 251. Recife 3325, até 251. Vou chamar 6259, graças a Deus. 3897, vou eu, está presente. Eu, está presente, está 3897, obrigado. 50 com 8, Papatango. Livre pouso, cabeceira no 7, Romeu Papatango. Tito Juliette, reporte visual com o campo. A visual com o campo, senhor. Alfa Vito Juliette, chame torre 11895. 11895, grato. Salvador, Papatango, Alfa, Vitor, Juliette, corredor Interlagos, 1.500, pés, proa da rotatória. Juliette, dá presente em curte para 17 e agiliza, na medida do possível. Curtando e vai agilizar na medida do possível, Alfa, Vitor, Juliette. Vitor Juliette, desça para 1.000 pés. Descendo para 1.000 pés, Alfa Vitor Juliette. 5 de autonomia, alterna Campinas. A rotatória, e descendo para 1.000 pés, o senhor vai ser ultrapassado pelo Eco Zulu November. Afirmativo, retornando para a rotatória, e descendo para 1.000 pés, Alfa Vitor Juliette. Zulu November, inicie aproximação para a final 197, chame torre 11895. Final da 17, 1895, November. Bate. Beleza, backtrack, reporte livre. November 970, Sierra Juliet is Cocadent, via Mari Arrival, descends flight level 050, reduce your speed to 210. 050 down to 200 on the knot, Sierra Juliet, roger. Ou 9072, redução para 2009. Reduzindo, 9072. Então 3897, chame Recife, 3325, alterna 251. 3325, 251, confirme? Afirmo. Obrigado, bom serviço, bom fim de semana. Amém. Obrigado. 5241, autorizado com fins, nível 400, decolagem da pistão no zero, curva à direita, subida da EL até a posição Lida. Após Lida, direto bridge, ingressando a Perzulu no meio. Controle 119.8, aciona 5062. Novembro, prossiga, controla a cabeceira 17, informa o tráfego, Alfa Vitor Juliette, descendo para 1000, está sobre a rotatória. Novembro, prosseguindo para Alfa 7, centro do tráfego. Está visual com tráfego? Afirmo, senhor. Reporta na final da 17. Reporta na final, novembro. Qual será o pátio do novembro? Pátio 5. Excelente. Dois sete três às 45, 19.8, bom voo. 19.8, obrigado, bom serviço. Alfa Vitor Juliette, o Eco Zulu November, PA 31, está cruzando a sua direita, está passando 1.500, descendo para 1.000, visual contrário? Negativo, ainda não está visual contrário. Cliente, mantenha 1000 pés, ingresso na final da 17, ao Alfa Vitor Juliette. Eu mantenho 1000 pés, ingressando na final da 17, Alfa Vitor Juliette. Afirma reporte visual com o PA 31. Reportará quando visual, novembro, Alfa Vitor Juliette. O Juliette agiliza na medida do possível na 17 para tentar ser o segundo. Agilizando na medida do possível, Alfa Vitor Juliette, ingressando na final longa da 17, Alfa Vitor Juliette. Pista na zero, reposta estabilizada e iniciando a redução para a aproximação. Reportaria estabilizada na 072. Novembro, tem pouso autorizado na 17, uma centena com 10. Pouso autorizado em novembro. 970, descend to 2000 feet, Greenwich 1012, reduce to 19809. 190 on the speed down to 2000. 10120. Gol 9072, confirme estabilizado. Aguarde, senhora. Tudo pela aproximação, torre 1895. 1895. November 970, clear the ILS and approach report establish on localize. Okay, clear the ILS approach. Report established here, Jordan. Torre Salvador, gol 9072, boa tarde. O voo continua e aguardamos está livre, ajuste a 1012. Aguardo. Doutor Juliette tem pouso autorizado na 17130 com 8. Livre pouso Alfa, Victor Juliette. Gol 9072, foi um tráfego Charlie 150 na curta final da 17. Gente, 9072. Okay, we'll start reducing to approach speed, sir. Zero sete dois, pouso autorizado. Lá 10, 120 com 10. Livre pouso na 10, 9072. Gol 1273, chame centro Recife, 1325, alterno 251. 13325, alterna 1251, uma boa tarde, bom trabalho. Obrigado. Ed, confirme. Zero backtrack, solo ao 51, reporte livre.